Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Hello. I did like to dedicate a song to someone very special. My mom. The song is Sonho, by Deltino Guerreiro. These songs mean a lot to me and for her, because it's about chasing your dreams. And my mom has always been my biggest support, reminding me to never give up, no matter how tough things get. She's been my rock, and this is just a small way to show how much I appreciate everything she's done for me. So, could you play Sonho for her? Thank you so much. Tender a ganhar um pouco mais, viajar pra Paris. Passei o bué, monta bué, conhecer a torre, enfim. Tender a ter um pouco mais, mais de sorte. Na lotaria e poder curtir. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. E o IDH também. Quem dera ganhar um pouco mais, viajar pro Brasil. Samba bué, sufa bué, conhecer o rio, enfim. Quem dera ir a Rio. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. E o IDH também. Todo mundo quer ser rico, rico. Até o velho lá da massa, até o próprio mendigo. In this country's not easy to make enough money. I hope all my dreams will be realized. Realized. Quem dera ganhar um pouco mais, comprar um dia. Onde é que a malta diga ia. Quem dera se tivesse sapatos que vi no Milão. Com Zepiri, Jay-Z e o puto moçambicano. Com o Duardito e o puto africano. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. O índice de vida também. Todo mundo quer ser rico, rico. Até o índio lá da baixa, até o próprio mendigo. In this country it's not easy to make enough money. I hope all my dreams will be realized. Realized. Realized. Quem dera ter mulher chique de doer. Neste programa, todos os discos pedidos são, na sua maioria, de alunos estrangeiros do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, do 9º ano, e que foram feitos no âmbito de uma atividade na disciplina de inglês com a professora Ana Paula Nobre. Delicie-se com as músicas, mas sobretudo com as dedicatórias. E não se esqueça, se quiser ouvir a sua música e dedicá-la a alguém, participe na nossa rúbrica semanal Discos Pedidos, enviando a sua sugestão para o e-mail clube.radio@aeoh.pt. Hoje temos connosco a professora Cristina Castanheira, professora de Filosofia da nossa escola há já alguns anos, e a Laura Correia e Isabel Junta, que são alunas da nossa escola. Muito obrigada por hoje estarem na nossa companhia e por terem aceitado o nosso convite. Nós é que agradecemos o convite. No dia 16 de novembro celebra-se o Dia Internacional para a Tolerância. Não perdendo a oportunidade de assinalar este dia, o Clube Europeu, em conjunto com a Área Disciplinar de Filosofia, organizou duas sessões em que estiveram presentes os alunos do décimo ano. Convém salientar que esta atividade já se realiza na nossa escola há alguns anos. Cristina, eu começava por te perguntar o que é que se celebra neste dia e de que maneira é importante recordar o dia nos tempos em que vivemos. Muito bem. As Nações Unidas acabaram por eleger ao longo do tempo alguns dias específicos para assinalar acontecimentos, assuntos que de alguma maneira possam ser relevantes face àquilo que se passa no mundo. São momentos de reflexão, de consciencialização para alguma coisa. Neste sentido, e conforme disseste, Ana, realmente o Clube Europeu e a Área Disciplinar de Filosofia já têm vindo, então, ao longo do tempo a assinalar este dia. Vamos continuar a fazê-lo, e fazê-lo porque acreditamos que é a tolerância que acaba por trazer a harmonia face às diferenças que hoje em dia vivenciamos. O nosso agrupamento não é uma exceção, embora outras realidades possam ser mais complexas. Neste momento temos 29 nacionalidades, sim, certo? O que significa que cada uma destas nacionalidades traz consigo uma diversidade. E a questão está em saber como devemos lidar, como podemos lidar com esta diferença. E a palavra-chave é precisamente a tolerância. É o respeito pela diferença, a possibilidade de nós temos de nos colocar do lado do outro e como é que gostaríamos que as coisas acontecessem se nós estivéssemos num universo diferente do nosso. Eu não estive em toda a sessão, como já vos disse, estive só numa sessão, e aquilo que eu tenho ideia que tu, portanto, a primeira pergunta que tu fizeste aos alunos foi para eles associarem palavras à tolerância, verdade, certo? Uhum. E se bem me recordo, algumas das palavras, aliás, a que responderam mais foi o respeito. Foi. Foi o respeito, foi a ajuda e a empatia. Sim. Sim, é verdade. Quando lancei essa questão, quer de manhã e à tarde em cada uma das sessões, houve alguma unanimidade na seleção desses significados. E a palavra que efetivamente mais sobressai é o respeito. O que significa que os nossos alunos, e estiveram presentes todas as turmas do décimo ano, significa que eles sabem o que é a tolerância, por onde é que devemos navegar nesta onda. O problema está na efetivação... Na sua relação com os outros. Pronto. E nem sempre este respeito acaba por acontecer, degenerando muitas vezes naquilo que nós falamos em termos de obstáculos, o etnocentrismo, o racismo, a xenofobia, que vêm precisamente mostrar o outro lado. Afinal de contas, aquilo que nós temos não é tolerância, mas é a intolerância. Cristina, tu falaste, acabaste de falar no racismo. Uhum. De onde veio o racismo? O racismo vem, de onde é que ele vem? Vem do preconceito que nós podemos ter, portanto não há uma base científica, não há uma explicação para ele, tudo advém das convicções que nós acabamos por ter. O racismo acaba por ser essa atitude discriminatória e que tem por base a sobrevalorização de uma raça em detrimento da outra, como se é inegável que todos nós somos diferentes, mas o facto de existirem diferentes não legitima então estas tomadas de posição, quer seja o racismo, a xenofobia ou outro comportamento. Foi a este propósito de que realmente não há esta base científica, tudo está na nossa cabeça, da forma como lemos uma realidade que é diferente da nossa, que eu partilhei com os alunos o poema de António Gedeão, a lágrima de preta, que nós vamos passar já de seguida. E a mensagem deste poema, alguns alunos inclusive disseram que conheciam. Eu acho que a última estrofe e os últimos versos mostram que efetivamente não há esta base. E o que ele diz é que nesta lágrima que é analisada cientificamente não há nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Então, a ver estes vestígios de ódio, de onde é que eles vêm? Eu utilizei também uma outra metáfora, por assim dizer, não sei se é a palavra mais correta, mas a dificuldade que nós temos, e falo não só nós mais adultos, mas também... Acho que todos nós, sociedade, todos nós. Temos em nos colocar... No lugar do outro. No lugar do outro. E a empatia e o respeito passa precisamente por isso. Se eu estivesse naquela situação, como é que eu gostaria que as coisas fossem feitas, abordadas, neste caso concreto, face à diversidade que reina hoje em dia no nosso agrupamento? Se eu estivesse do outro lado, como é que eu gostaria de ser acolhida? Como é que eu gostaria de ser integrada? Como é que eu gostaria de ser respeitada na minha diferença? Olha, eu estou-me, é assim, já falámos aqui da tolerância e sem dúvida nenhuma que a tolerância, já vimos que é o respeito, é a aceitação, é a riqueza da diversidade de culturas e muito mais. A tolerância não é compaixão de todo, não é condescendência, mas sim uma atitude que é ativa e que é fundada no reconhecimento dos direitos humanos e universais. Uhum. Concordas comigo? Eu concordo. A tolerância anda, por assim dizer, de mão dada com os direitos humanos. Os direitos humanos tendem para o reconhecimento de liberdades que são inegáveis. Tem um caráter universal, não podemos substituir o outro no exercício destes mesmos direitos, e aquilo que nós estamos a verificar hoje em dia, e sobretudo neste mundo tão globalizado, é quase impossível nós estabelecermos aqui fronteiras, como que temos a nossa cultura e vamos ficar com ela. Não. Esta globalização obriga a que continuamente estejamos receptivos a outras referências culturais e voluntariamente se aceite essa diferença. Tu também referiste nas sessões que a tolerância não é um dado adquirido, que a tolerância é muito mais do que aceitar passivamente o outro, que a tolerância deve ser ensinada, cultivada e defendida. Será que os nossos jovens ou a nossa sociedade em geral têm noção disso? Eu acredito, sou crédula e acho que não é um dado adquirido no sentido de a tolerância existe, todos nós respeitamos, há aceitação, isso é inegável. Não, e por isso estas iniciativas das escolas tendem, pelo menos naquele dia, naquele momento, que se proceda a esta reflexão, que se cultive, que se ensine, que se transmita. E depois a oportunidade dos alunos terem nos seus atos contínuos, nas suas ações diárias, a colocar precisamente em ação estes valores que estão inerentes à tolerância. Claro. E aos direitos humanos. Tu também referiste há pouco que realmente a nossa escola neste momento já tem alunos de 29 nacionalidades. Como é que se lida com esta diversidade cultural em termos de escola, em termos de turma? Pronto, eu agora vou falar um bocadinho contigo, depois já vou passar para as nossas alunas. A mim parece-me que todos nós fazemos um esforço para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, mas é difícil, e é difícil não tanto em termos culturais, mas pela barreira da língua. Eu acho que a língua é a grande base, e nós andamos tantos anos no interior da nossa sociedade para aprender a nossa língua, e a dificuldade que aqueles que vêm de fora, não é, têm para se entender uns com os outros. Mas isso depois também depende de quê? Do passo que cada um dá, dependendo do aluno, neste claro. Caso, é também ele país que, onde vai, é, e é também ele que tem que dar este passo, não é, para se integrar, para ser acolhido, se ele próprio também quer que isso aconteça. Há aqui um jogo recíproco, não é? Dar e receber. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases, os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água quase tudo e cloreto de sódio. Vou passar para a Isabelle, que por acaso já foi minha aluna. Isabelle, depois tu vais fazer a tua apresentação, ou se calhar até podes já fazer a tua apresentação. Isabelle, podes nos dizer de onde é que vens, há quanto tempo é que vieste, porquê é que vieste para Portugal? Olá, eu sou a Isabelle, eu tenho 17 anos, eu estou aqui em Portugal fazendo 2 anos e meio, mais ou menos, e minha família decidiu vir para cá em busca de maior segurança, estabilidade financeira e também em melhor educação, que no Brasil as escolas públicas têm uma rede não tão boa quanto aqui tem, uma rede educativa tão boa. E acredito que aqui a segurança também é melhor, a gente consegue sair à noite sem ter medo de algo acontecer, conseguimos andar livremente pelas ruas sem medo constante que alguém vai roubar a gente ou que a gente vai ser assaltado ou que algo de ruim vai acontecer com a gente. Então, acredito que essa tranquilidade, também vim de uma cidade grande, vim de São Paulo, então essa diferença... É uma realidade completamente diferente, não é? É uma realidade completamente diferente. São Paulo era bem mais perigoso, muito maior do que aqui, então além da questão de ter que me adequar a uma nova cultura, também teve a questão de me adequar a um lugar menor, a não ter tantas coisas acessíveis a toda hora, as coisas fecharem mais cedo, enfim... É bem difícil você colocar a sua vida toda numa mala e vir para um lugar onde você não conhece ninguém, onde você não conhece nada. É um tiro no escuro, como eles dizem. Mas graças a Deus... Eu acho que nós nem conseguimos imaginar o que é uma situação dessas, não é? Sim. Pronto, nós que estamos aqui no nosso cantinho e que não tivemos que passar por aquilo que vocês passaram. Pronto, no teu caso parece-me que foi opção vossa, por uma questão de segurança, mas temos outros alunos na escola que não foi de maneira nenhuma por opção, tiveram mesmo que sair dos países onde estavam, onde têm família, e portanto acho que não é uma situação nada fácil. Olha, Isis, eu fui logo tua professora no primeiro ano em que tu vieste para cá. Como é que foi a tua integração? Eu acredito que o 9º ano foi um dos melhores anos que eu tive e fui super bem acolhida pelos meus colegas, me trataram super bem, fizeram várias perguntas curiosas sobre de onde eu vim e conheço pessoas que não foram tão bem acolhidas e acredito que também depende de como a pessoa chega aqui, se a pessoa chega aberta a conhecer as pessoas, aberta a... Eu não sei como eu posso dizer, mas aberta a novas coisas. Então, acho que, igual a professora estava falando, uma situação recíproca. Se a pessoa realmente está interessada em ser acolhida. mas eu acredito que eu fui bem acolhida, as pessoas foram legais comigo, embora a educação seja um pouco mais exigente, tive que estudar um pouco mais do que eu estava no Brasil, mas em questão realmente de pessoas, a cultura é muito diferente, tive que observar muitas coisas até conseguir me adequar à cultura de vocês, e vi que existem vários pontos muito legais na cultura de vocês, que na minha cultura não tinha. Então, é algo incrível como sair de um lugar e ir para o outro, conhecer novos lugares, faz a gente abrir a mente, conhecer coisas novas e não ser tão limitado na nossa bolha. É tão bom estar-te a ouvir a falar, é verdade. Há pouco a professora Cristina estava a dizer, e todos nós sabemos, porque temos alunos que nem inglês falam, portanto que vêm para cá e que nem inglês falam, e realmente nós não conseguimos comunicar se não falarmos a mesma língua. Vocês, brasileiros, não têm tanto esse problema, embora tu na altura tenhas referido que há palavras que não têm o mesmo significado, ou seja, em termos de interpretação, obviamente que também vocês também têm as vossas dificuldades, mas não têm tanto como os dos alunos que vêm, nem sequer falam o português, portanto não é nada fácil os alunos serem integrados numa turma e estarem ali o dia inteiro a ouvir uma língua que não estão a perceber absolutamente nada. Pronto, mas a integração foi, eu devo dizer-te que realmente eu acho que tu és uma jovem um bocadinho especial, porque tu vieste e tu sempre com objetivos bem definidos, apesar de teres vindo para Portugal, eu acho que tu vieste com objetivos muito bem definidos e portanto tu gostas de andar na escola, tu gostas de aprender, tu queres seguir, depois também já te vou perguntar isso, ou se calhar até posso já perguntar, tu já sabes o que é que queres seguir? Ah, o meu sonho é ser diplomata, mas acredito que até chegar a nesse ponto é um pouco mais complicado do que eu acho que é, mas eu quero fazer relações internacionais e caso não dê certo o sonho de ser diplomata, trabalhar numa empresa multinacional, uma empresa internacional e fazer relações entre os países, acho incrível essa troca de culturas. Fico muito satisfeita, sim senhora. Pronto, e agora temos aqui... Quem sabe ainda vai fazer parte de alguma organização não governamental que luta precisamente, quem não é? Sabe? Trabalha estas questões da tolerância e dos direitos humanos. São jovens destas que nós precisamos, não é? Que o nosso país precisa. Nós também temos aqui a Laura connosco, a Laura é portuguesa, frequenta o 11º ano, certo, Laura? E a Laura está aqui e também esteve no painel, portanto, nas sessões que ocorreram na escola, porque a Laura participou no ano passado no intercâmbio com a Polónia e este ano está a participar no intercâmbio com a Bélgica. Portanto, um bocadinho diferente, porque no ano passado recebemos os alunos polacos e tu foste à Polónia, este ano ainda só recebemos os alunos belgas, portanto, tu ainda não foste à Bélgica. Eu gostava que tu nos dissesses como é que têm sido essas experiências e que nos desses exemplos de diferenças nas culturas, no seio das famílias, pois vais conversar agora um bocadinho connosco e vais nos dizer como é que foi a tua experiência no ano passado, que eu por acaso até te acompanhei e portanto quando fomos à Polónia, o receber, se o estás lá, como é que tu encaraste aquela experiência? Como a professora disse, ainda só fui à Polónia e não à Bélgica, então acho que vou-me focar um bocadinho mais na Polónia do que na Bélgica. Em termos de diferenças culturais, o que eu achei assim um choque mesmo foi a língua. Embora todos nós comunicássemos em inglês nos intercâmbios, conseguíamos sempre ver os outros a falarem a língua deles, e tanto o polaco como o neerlandês são duas línguas muito diferentes do português. Português tem influências latinas, enquanto que tanto o polaco e o neerlandês não têm. Em termos de educação, eu acho que é bastante diferente. Aqui na escola secundária nós temos apenas 4 opções de cursos científico-humanísticos, enquanto que na escola deles eles focavam-se mais em certas disciplinas e podiam escolher as disciplinas que queriam. Eles não têm os mesmos currículos que nós temos. Não. Não têm, é completamente diferente. O método de ensino deles é completamente diferente do nosso. Sim. Também uma coisa curiosa na escola da Polónia é que eles podiam ter aulas em inglês, não só em polaco. E dentro do seio da família eu não notei tantas diferenças, No entanto, por exemplo, nos hábitos deles, eu notei que eles jantavam muito cedo e também acordavam muito cedo. Na Polónia também notei que está sempre muito frio. Pois, e fica a noite muito cedo também, sim, não é? Pronto, nessa parte realmente eu acho que notámos todos muita diferença. Olha, e num relacionamento dos alunos portugueses com os alunos polacos, como é que tu achas que correu? Acho que correu muito bem. Acho que todos nos demos bem. Especialmente porque dominávamos o inglês, então acho que isso foi um pontapé de saída para nós podermos comunicar entre nós e eu acho que foi um ponto positivo. Pronto, eu tenho que te dar os parabéns porque eu realmente acho que os alunos fazerem os intercâmbios é sem dúvida nenhuma mais-valia. Pronto, abre-vos os horizontes, vocês conhecem a realidade da cultura porque acabam por estar com as famílias, acabam por estar, neste caso, acabam por estar muito tempo com a escola, portanto, na escola, e eu acho que é sem dúvida nenhuma uma mais-valia, portanto, todos os parabéns. A professora Cristina parece que quer falar, não? Eu queria perguntar uma coisa, a Laura disse que demos-nos todos bem. E o dar-nos todos bem, Laura, significa precisamente esta aceitação passiva da diferença? Sim. Passiva. Ou antes, pelo contrário, vocês procuraram agarrar uma coisa daqui, de uma coisa diferente daquela que era... são as nossas raízes, ou pelo contrário, aquilo diz respeito à cultura deles, tudo bem, eu não tenho problemas com isso. Houve aqui um ganho com essa outra? Houve um ganho. Por exemplo, na Polónia, eu lembro que nós visitámos Auschwitz, eu acho que isso de certeza que foi um ganho, tanto nos nossos conhecimentos, não só pessoais, mas também de conhecer o que aconteceu no mundo na Segunda Guerra Mundial, e eu acho que isso foi muito importante. Foi um momento muito emotivo, eu estive convosco e realmente os alunos polacos, pois claro que já lá tinham ido, e até porque o país, obviamente, que está mais ligado a essa situação do que os portugueses, mas foi sem dúvida nenhuma um momento muito emotivo, porque vocês tiveram contacto com a realidade. Eu acho que naquela visita, sim, vocês tiveram contacto com a realidade, não é? Uhum. E foi, sem dúvida nenhuma, uma visita muito rica. Eu nunca estive lá, mas a ideia que tenho é precisamente que é o protótipo da intolerância. Da intolerância. Eu, se calhar, até acho que a intolerância é pouco para caracterizar toda aquela situação que ocorreu. Havia aqui a sobrevalorização de alguém, de uma raça, quando afinal de contas nós analisamos a lágrima e somos todos iguais nessa essência, não é? O que é certo é que estes acontecimentos foram ocorrendo ao longo do tempo e na intervenção que fiz, eu inclusive falei do facto de estarmos à beira de um clique para uma terceira guerra. Parece que está tudo muito latente para que a qualquer momento as coisas se efetivem, o que significa que não há esta tranquilidade, não há este cultivo da paz, da harmonia, que afinal de contas em última instância é aquilo que todos nós queremos. Eu aproveito para te perguntar, e o que é que tu achas que é possível fazer para nós alterarmos esta situação, porque eu concordo contigo. O que é que vocês acham? Porque assim, estivemos aqui a falar de tolerância e tu tiveste, por exemplo, uma boa integração. Nós éramos para ter cá hoje outra aluna, mas que teve um problemazinho imprevisto e portanto não pode estar connosco, e parece que correu tudo bem contigo, mas nós sabemos que com outros colegas, e se calhar vocês também sabem, não é? Com outros alunos da escola, se calhar a integração não é assim tão fácil, e nós também sabemos que por vezes os jovens são um bocadinho cruéis, não é? Nas relações que têm. Então, a esse propósito, o que é que tu, Cristina, ou vocês acham que é possível fazer para alterar essa situação, para haver essas situações que são de intolerância, que são de falta de respeito? O que é que nós podemos fazer na escola? Bem, eu fiz a pergunta e agora até já vou responder. Acho que aquele, o nós assinalarmos o Dia da Tolerância já é um passo em frente, sem dúvida nenhuma, porque nós fizemos com que os nossos alunos refletissem sobre estes assuntos. O que é que nós podemos fazer mais? Olha, Ana, confesso que não tenho nenhuma receita mágica, não tenho, mas muito embora eu não consiga mudar o mundo, mas há coisas com as quais eu nunca vou pactuar. E em todas as circunstâncias que eu visualizar na escola, estas situações de ofensa, de menosprezo pelo outro, da intolerância, pois eu acabo por sempre por intervir. E vou batendo na mesma tecla. Pode ser que o facto de se falar, o facto de se despertar, que se consiga alterar alguma... contigo. Alguma tomada de posição. Mas é difícil. É difícil, mas sim. Eu acho que se nós conversarmos com os nossos alunos, se nós os fizermos refletir, se nós conseguirmos que eles percebam o que é estar no lugar dos outros, que não é fácil, porque eu acho que só quando nós passamos mesmo por situações más é que nós percebemos o que é que são situações más, não é? Mas o estar na posição do outro, eu acho que é extremamente importante. Não, nós às vezes dizemos assim, a situação de guerra deve ser muito má, a situação assim deve ser muito má, mas nunca a experienciamos. Achamos que... Mas quando estamos do outro lado e a vivenciá-la, aí sim... é que nós percebemos essa realidade e é o clique. Afinal de contas, eu nas outras circunstâncias devia ter tomado uma outra posição. Não somos perfeitos, não, obviamente. Somos, não, eu estou a ensinar aos meus meninos a ideia de perfeição, segundo Descartes. Mas é incentivá-los a pensar, olha, achaste bem aquilo que fizeste, olha, não podias ter feito as coisas de outra maneira. Cristina, Isabelle e Laura, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Foi sem dúvida um enorme prazer podermos conversar sobre um tema tão pertinente e que necessita sempre de uma grande reflexão. Tanto mais hoje que vivemos tempos de intolerância, de radicalismos e extremismos que põem em xeque-mate os direitos humanos consagrados na Declaração Universal. Obrigadíssima. Obrigada a nós. Obrigada. Foi um prazer. Hi, my name is Jonathan and I'm 15 years old. I choose to dedicate the song Imagine by John Lennon to all my friends in Israel. John Lennon talking in the song about how the world will look like without war and if all the people will live in peace. And I hope all my friends in Israel, Lee, Bigil, Paz, Eden, Eitan, will be okay and that the war will be over. And רק שתדעו שאני ממש מתגעגע לכם, תשמרו על עצמכם. תשמרו על המשפחה, לוואי שהמלחמה תיגמר, ואני ממש מחכה שאני אוכל לבוא לבקר, ואוהב אתכם רצח. Say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger or brotherhood of man. Imagine all the people sharing. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Por acaso já se assustou com um som inesperado em sua casa? Não se assuste, não há razões para se alarmar com o fenómeno, porque a Beatriz vai explicar-nos porquê, na sua rubrica Curiosidades Científicas. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova. Será que já lhe aconteceu estar sozinho em casa, tudo silencioso, e sem que nada o fizesse prever, é surpreendido por um som alto e momentâneo? Não, não é obra do diabo, é física. Esses sons acontecem devido a um fenómeno chamado dilatação térmica. Quando a temperatura aumenta, os materiais expandem-se. Quando esta diminui, os materiais tendem-se a contrair. Esse processo de dilatação e concentração pode fazer com que os materiais estalem ou se ajustem ao novo tamanho. É por isso que, em dias quentes, as portas de madeira podem emperrar. Além disso, as mudanças de pressão também afetam materiais, especialmente em espaços fechados. Quando a pressão do ar muda repentinamente, como num avião ou até mesmo numa casa num dia de ventos fortes, isso pode gerar sons inesperados, enquanto o material reage à alteração. Da próxima vez que ouvirem esses sons misteriosos, já não há razões para sustos. Neste programa, a Andrea vai presentear-nos com uma breve lição sobre democracia desde as suas origens atenienses. A palavra democracia merecia hoje ser tratada com muito mais respeito, sentido de responsabilidade e competência. Já Albert Einstein dizia: o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nunca venerado. Sabiam que a nossa democracia tem origem na Grécia Antiga? Olá, caros ouvintes. Neste programa vou falar-vos um pouco sobre a democracia ateniense e a democracia atual. A democracia ateniense surgiu na Grécia Antiga, mais propriamente em Atenas, há mais de 2.500 anos. No regime democrático ateniense, o conjunto de cidadãos, em grego, demos, exercia o poder. A democracia ateniense utilizou alguns de princípios e procedimentos que continuam atuais, como a criação de assembleias para decidir as leis e eleger alguns cargos políticos através do voto por maioria, a liberdade de tomar a palavra, dando a cada cidadão um determinado tempo para falar, e a igualdade dos cidadãos perante a lei. Apesar da sua originalidade, o regime democrático ateniense era restrito, pois a maioria dos habitantes, mulheres, metecos ou estrangeiros e escravos, estava excluída da participação na vida política. Os cidadãos, únicos participantes na vida política, eram homens livres, filhos legítimos de pai e mãe atenienses com mais de 18 anos, com serviço militar de 2 anos cumprido e que estavam inscritos no demos da zona ou região da polis ou cidade ateniense em que vivessem. Atualmente, ao contrário do acesso restrito que figurava na polis ateniense, a base da democracia assenta no voto universal dos cidadãos e nos princípios universais dos direitos do homem e do cidadão. O exercício do poder é baseado numa lei escrita, a Constituição, que regula o sistema político, em que se estabelece, entre outras regras, quem pode ser o cidadão, quais são os direitos dos cidadãos, quais são os órgãos do poder e quem exerce o poder. Hoje, na Europa, a democracia é o regime que norteia a vida política nos países que pertencem à UE. É o caso de Portugal, país democrático depois da Revolução de 25 de abril de 1974 e da aprovação da lei base do regime democrático, a Constituição de 1976. O preço da luz é um tema que preocupa os bolsos da generalidade dos portugueses devido aos preços exagerados praticados. No entanto, o Afonso traz-nos hoje uma pequena boa notícia. Só falta saber até quando. Boa noite, caros ouvintes. A EDP Comercial baixa o preço da luz em 6% a partir de janeiro. A EDP Comercial anunciou na terça-feira, dia 18 de novembro, que vai baixar a componente do preço da eletricidade em cerca de 6%, em média, para clientes residenciais, a partir de 1 de janeiro, devido à melhoria das condições dos mercados. Verificámos ainda que o atum é a conserva de peixe mais produzida e exportada e importada em Portugal. A produção nacional de conservas de peixe em Portugal atingiu os 468 milhões de euros em 2022. A produção nacional de conservas de peixe em Portugal atingiu os 468 milhões de euros em 2022. Segundo a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, a propósito do Dia Nacional das Conservas de Peixe, que se celebrou sexta-feira, dia 15 de novembro. Esta conserva é a mais produzida em Portugal, representando quase metade do total do setor de enlatados de peixe, mas é também a mais exportada, tendo representado 334 milhões de euros em 2023, e importada, segundo dados da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe. Chegou o momento de ouvirmos as notícias desportivas do fim de semana passado. Em primeiro lugar, pela voz da Inês, que nos vais falar sobre as várias partidas disputadas pelos clubes do concelho nas modalidades de basquetebol, hóquei em patins e futebol. Depois será a voz do David, que nos informará sobre a despedida de Rafael Nadal, depois de uma longa carreira de sucesso, sobretudo na terra batida onde era imbatível, e sobre os resultados futebolísticos intra e extramuros. Boa noite, caros ouvintes. No programa de hoje, vou informar-vos dos mais recentes resultados das equipas do nosso concelho. No sábado, dia 23 de novembro, o Sampaense defrontou o Sporting Clube Vasco da Gama no pavilhão Serafim Marques, em São Paio de Gramaços, para a Taça de Portugal. A equipa da casa perdeu por 76-92, sendo assim eliminada da competição. Ainda no sábado, o OH Sports deslocou-se a Coimbra para jogar contra a Académica, de onde saiu com um empate a 3-3. Com os golos de Bruno Carniceiro, Zidane e José Barreto para a equipa de Oliveira. E um bis de João Matias e Vasco Pereira, que apontam os golos da equipa da casa. No domingo, o Futebol Clube Oliveira do Hospital recebeu o Sinfãs para a Taça de Portugal. E a equipa da casa ganhou por 4-2 com os golos de Luís Pinheiro, Rui Carreira e Eduardo Sousa, que bisou. Já a equipa visitante, Júnior, marcou os dois golos. Para a Associação Desportiva Nogueirense, que recebeu o Naval 1893 para a Taça AFC, a equipa visitante foi superior, portanto, ganhou o jogo por 1-0, marcado por Dadal, deixando assim a equipa de Nogueira do Cravo pelo caminho na competição. E para terminar o fim de semana desportivo, a Associação Desportiva de Lagares da Beira recebeu o União 1919-B. A equipa de Lagares continua na competição da taça após vencer por 2-1 com golos do capitão Zé Francisco e Batista. O golo da equipa visitante foi da autoria de Jefferson. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Nesta rubrica sobre desporto, vou falar sobre algumas das últimas novidades que marcaram a semana desportiva, dando uma atenção redobrada à Taça de Portugal. Começando pelo ténis, e para a tristeza de todos os amantes deste desporto, Rafael Nadal anunciou o fim da sua carreira, tendo disputado o seu último jogo na Taça Davis, onde representou a Espanha e saiu derrotado por um parcial de 2-0. Ao longo da sua carreira, Nadal conquistou 92 títulos, incluindo 22 do Grand Slam, dos quais 14 foram no Roland Garros, um recorde absoluto que lhe valeu o cognome de Rei da Terra Batida. No futebol, os holofotes estavam apontados para Ipswich, onde o Manchester United começava uma nova era às ordens de Ruben Amorim. A equipa visitante entrou mais forte e 81 segundos após o apito inicial, a equipa comandada pelo português já vencia por 1-0, com um gol, esse, marcado por Marcus Rashford. O Ipswich respondeu e aos 43 minutos, Omari Hutchinson marcou o gol do empate e o resultado voltava novamente à estaca zero, que se manteve até ao final da partida e que valeu um ponto na estreia de Ruben Amorim na Premier League. Em Portugal, o fim de semana foi de festa, como a prova rainha já nos habituou. Na estreia de João Pereira, no comando técnico do Sporting, A equipa leonina goleou, em casa, o Amarante, equipa do terceiro escalão português, por 6-0. O adversário do Oliver do Hospital, o São João de Ver, foi aos Açores, carimbar a passagem aos oitavos de final. Apesar da grande goleada do Sporting, o Benfica conseguiu ir mais longe no que a gols diz respeito e garantiu a passagem aos oitavos depois de uma vitória por 7-0, homenageando assim o imortal camisa 7, Nené, que foi homenageado no Estádio da Luz. E como para o último ficam as grandes surpresas, destacamos a vitória por 2-1 do Moreirense, que eliminou o Futebol Clube do Porto, vencedor das últimas 3 edições da taça, de forma bastante precoce. O Reborbosa, equipa do Campeonato de Portugal, bateu a equipa do Covilhã por 3-2, com golos de Pipo, que bisou na partida, e Tiago Ventura. Na Póvoa de Varzim, a história repetiu-se, e o Elvas, equipa também ela do Campeonato de Portugal, bateu a equipa do Varzim por 2-1, num jogo em que o Elvas esteve a perder, realizando a reviravolta com golos aos 57 e aos 71 minutos. E a história continua a ser feita em Évora, depois de mais uma vitória do Lusitano de Évora, desta vez contra o AVS. Esta equipa de Évora, que atua no Campeonato de Portugal, já tinha eliminado o Académico Viseu e o Estoril Praia nas grandes penalidades. Ficamos por aqui, no que ao desporto diz respeito. Voltamos para a semana com mais novidades. Hello, it's Ben Salmon here, and I wanna recommend the song One Love by Bob Marley. It's one of my favorite songs of all time, and I wanna dedicate it to my friends who inspired me to listen to that music. And yeah, hopefully you enjoy the song. Por fim, destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. No âmbito da comemoração do 35º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, as famílias dos alunos que frequentam o Jardim de Infância e Primeiro Ciclo do Campus Educativo de Oliveira do Hospital foram desafiadas a colaborar no Estendal dos Direitos. Este ano, com o mote, Todos temos direito a umas meias. Assim, os alunos e respectivas famílias deitaram mãos à obra e decoraram meias alusivas a esta temática. Esta atividade contribuiu para a análise e debate, tanto na sala de aula como em família, sobre os direitos da criança, realçando a sua importância para o pleno desenvolvimento de cada um. A Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal ratificou a 21 de setembro de 1990, é um documento que enuncia um amplo conjunto de direitos fundamentais de todas as crianças, representando um vínculo jurídico para a promoção e proteção eficaz dos direitos e liberdades nela consagrados. E porque o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital é também um espaço de cultura, destacamos o Sinanima Vai às Escolas, uma iniciativa cujo objetivo é levar a todos os alunos de Portugal e dos países da comunidade de países de língua oficial portuguesa programas de cinema de animação de autor com qualidade artística de produção maioritariamente europeia. Melhorar a literacia fílmica das crianças e jovens é a missão e passa, entre outros, pela curadoria de programas de filmes a exibir nas escolas. O Sinanima marcou este ano presença no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e os alunos dos diferentes ciclos, do pré-escolar ao secundário, usufruíram de um excelente programa de animação. Neste capítulo da cultura, salientamos ainda a exposição itinerante de 20 réplicas de obras-primas do Museu do Prado, em Madrid, trabalhadas pelos nossos alunos de espanhol do 9º ano, que a escola sede acolheu de 19 a 21 de novembro. A exposição ofereceu a possibilidade de contactar de perto com a riqueza e a diversidade do património artístico espanhol e europeu, recriando o espírito de um dos museus mais importantes do mundo. Foi uma oportunidade de ouro para a comunidade escolar apreciar de perto reproduções de grandes clássicos da pintura de artistas emblemáticos como Velázquez, Goya, El Greco, Botticelli, Rubens, entre outras figuras centrais da história da arte. Por fim, destacamos ainda a atividade realizada no âmbito do Dia Mundial da Filosofia, instituído pela Unesco em 2002, numa apologia ao pensamento crítico e reflexivo como meio de contribuir para a tolerância entre os povos e a encorajá-los a partilharem a sua herança filosófica, as suas memórias culturais e ancestrais e a abrirem o pensamento a outros pontos de vista num diálogo universal tão emergente nos dias de hoje. Neste dia, organizam-se e dinamizam-se por todo o mundo cafés filosóficos, grupos de discussão, diálogos, leituras e aulas públicas, palestras, para homenagear o contributo da filosofia ao longo da história da humanidade. Para comemorar este dia, na Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, anualmente, na terceira quinta-feira do mês de novembro, alguns alunos do décimo ano fizeram uma pequena dramatização na sala de professores e trouxeram até nós Sócrates, Platão e Hipátia, para relembrar a importância da filosofia no currículo dos jovens do ensino secundário. Ainda pelas salas e à boa maneira socrática, foram deixadas questões filosóficas, provocatórias e disruptivas para inquietar o pensamento e fomentar o debate entre alunos e professores. Agradecimentos especiais a Andreia Santos, Beatriz Borges, Afonso Dias, Inês Santos, David Loureiro, Jaime da Graça, Diana Diniz, Ana Mendonça, Rosa Simões e aos nossos convidados Cristina Castanheira e Laura Correia e Isabeli Junta. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Ivo Gonçalves e Bernardo Dias. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.